2, confirma se terá condições de efetuar a aproximação, pouso no Salvador? Com certeza, passaram os dois. Confirma, afirma? Afirmou. Certeza absoluta? Sempre. 3378, 12 para 2 mensais, 2 destino 0114. Autorizado LSX, pistão 0, reposta estabilizada. 2 mensais, 0014, autorizado LSX, estabilizado, 3378. Azul 4082, vetora temporal de sequenciamento, curva à esquerda, proa 050, limite o curso do localizador. Esquerda 050, limite ao localizador, eu estava vendo a saída até a sua identificação. Pro Salvador, bom dia, tá 3745. 3745, contato radar na decolagem. Após 2 mil pés autorizado, leira subida para o nível de voo 360. Prossiga. 3745, contato radar na decolagem. Após 2 mil pés autorizados, vá direto leiro e subida para o nível de voo 360. Após 3 mil pés direto leiro, subida nível de voo 160, tá 3745. Nós vamos efetuar desvio à direita da rota, estamos antecipando a curva já, para tentar evitar uma formação. Antes de desvio, estão 3745. Salvador, bom dia, tá presente, pronto, pode ir até o contato radar 60, Mirim Nordeste de Salvador. Autorizado manter a proa do VOR. Correção, vou na proa de voo, se está interceptar a chegada e a oportunidade de descida. Creio que chame solo em 121 decimal, né? Liberte, chama o sol 211, bom dia, família. 70 de proa, aproximadamente 5 milhas. 7-3745, após desvio, voe na prateleira. Após desvio, voe na prateleira, 3745. 19-3. 356, autorizado, descida para nível de voo 050. 0063568. Estabilizado o TAM 3378. 0049. Vem decolando a dessa, 3289. Deixa eu ver se uma meia da 18 meia da nova. Down 7, saída Arbor 1 e após direto Siri. Controle 120 decimal 8, torre 18-6. Transponder 0140. Autorizando Siri, nível 040, da Bárbara 7, culpa. Vai, chamar o Zero. Go 1790, autorizado na Pro do Romeu Foco 018. Voando na Pro do Romeu Foco 018, Go 1790, obrigado. Pressão de quilômetro para a outra. Ei, quilômetro, acho que está livre acionar, PUB 05. Via de 03. 03. Leio Racional, chama a torre Butax, bom voo. Chama 014. 2 o peso, azul 4082. Tem condições de mandar pro 2 de Sierra, se é autorizado. 208, autorizado. Pouso pistão 0, vento 1, 70 graus, 049. Pouso autorizado, 3378. Doutor, bom dia, 3895, decolado, estacionado 107. É 3895, contato radar na decolagem, suba via saída São Voona para o nível 340. Via São Voona 340, tá 3895. 20, décima 8, transponder 5474. Passou a 350 para o número 17, horário direto. Pouca jamba, é pouca caju, atenção, é 4 a 10. Curva esquerda, 1208, controle 5474, telefone. Passou a 10. Correto, gol 9250, chame pushback acionamento. Solo, chame 62, 1, 3, 5, 6213, táxi à direita no ponto de perdão, no 0, torre 186. Cidade de voação, vou dar presente, na 3295. Na 3895, mantém a pista da saída. Mantendo, 3895. Na 3745, autorizado já na Pro de Mótiva. Pro de Mótiva, 3745. Deixando a 6213, alinha e mantém 1-0, cortando manobras. Então 3378, sola 09, chame o controle sola em 121 do decimal 1. 1-2-1-1-3378, bom dia. Oi, Salvador, é 402? Controle, vai descer até o? Afirmo, seta mais para iniciar a descida. Vou descer até o, terá descido até 4 mil pés, vou descer no 0-4. 4 mil no 0-4, vou descer até o. Azul 4-0-2, controle. Oxenai 6356, 2 meu pai, o AG chama 0-1-4, autorizado ali a sexo, pistão no 0, repórter estabilizado. 2014, reportando 0-0. Na 3745, chama centro recibo na frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 1251, 12235, 3745. Controle. Salvador, Oxenai 6213. Oxenai 6213, contato radar na decolagem, subavia, saída São Bruno para nível 360. Subindo via, saída 1310, iniciando desvio direita, proa 210, para emissão informações na proa. Tente Oxenai 6213, confirme por quantas milhas? Aproximadamente 10 milhas, Oxenai 6213. Tente Oxenai 6213, autorizado, vá na produção. Na proteção direto, Oxenai 6213, grato. Controle 3895, desviou à direita da rota, estando informações. Na 3895, confirme a preta quantas milhas? 3895, autorizado lá na Praia de Mátiga. Pode confirmar a proa para o 3895? Autorizado vai na proa de Mótiva. Afirmativo, mais 50 milhas voa Mótiva, o 3895. Entendi. Azul 42, de volta tudo. Livre táxi, portão 01. Livre táxi, confirma? Do 01. 01, certo. Controle, Oxanã 6213. Oxanã 6213, prefeito. Divisão de desvios, proa direita 230, por aproximadamente 60 metros, visa formações. Thank you, Oxanã 6213, livre de desvios. Azul 2790, sobre manter nível de voo 170. Agora 63 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chama controle de Aracaju na frequência 120.3. 03, o azul 271. Alugou 9250, posicionador na posição 2. 9250 da Gol, posição 02, posicionador. Aguarda autorização. Aguarda. Salvador, boa, Oxa 635, mais estabilizado. Oxa 356, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 50 graus, 099. Autorizado com o uso 10-6356. Chame centro de Recife na frequência 125-1 na perna 125-1-35. 25-2285, grato, bom dia, 3895. Papata no quilo, Romeu Oscar autorizando, tá? Reporte na Oscar, ajuste no 014. Movida CFT, autorizado vai na proa de pelo. Proa de pelo, Charlotão. Está autorizado agora o Embraer 190 da Azul, está estacionando ao seu lado direito. Chama para o tanque. Muito obrigado. Divisa, autorizado vai na proa de Dagel. Mas divisa, proa de Dagel, que é 2-3. Thank you. 62.13, sendo centro Recife na frequência 125.1 na terra 128.35. 62.13, agora é Recife 125.1 na terra 128.35. Argo 1 e após alerta. Argo 1 e alerta, ok, aguardando autorização, TAM 3437. Sete. Oxane 6356, livrou. Oxane 6356, táxi via Alfa e Juliette, portão 3. Alfa Juliette para o portão 3, 6356. Polo Gol 9250, pro táxi. 152 a bordo, 2 horas e 15, Salvador. Polo 9250, táxi direita, ponte espera da 1-0-1895. Ou melhor, 18-6 é a torre. Pulsa, ponte espera 18-6, 9250. Kilo Romeo Oscar, decola 220, chame o controle, 120, decima 8, meu voo. Agora 120, West Kilo Romeo Oscar. TAM 3437, cópia. Outro cópia 3437. TAM 3437, está autorizado Brasília, 360, o nível. Via Pesulu 17, até a Pina, após direto, decola da 10, saída Argo 1, após Elefa, controle 120, décima 8. Transponde 5507. 7 autorizado, Brasília 360, Zampa Zulu no 7, Apino DCT. Decola da 10, Arboru no transição Elefa. 208 ao controle, 5507. Transponda TAM 3437 na meia dúzia. Correto, TAM 3437, chame para o pushback em acionamento. Obrigado. Gol 9250, autorizado a alinhar e decolar sistema 0, o vento no 7, 0 graus, 09 nós. Alinho decola, 9250. 551. Leste, prossiga. Cópia, Vitorinho de Juliette. Controle, o Big Delotel fazer um desvio à esquerda para evitar uma formação. Quem me atrás? É o Big Delotel, se possível, senhor. Eu vou aproa de Duna para evitar uma formação. Capitão, o Delotel está autorizado voar na proa de Duna. Desça para 2000 pés, registro na 014, autorizado a LSXP, pistão na 0, reposta estabilizada. Vai reportar o Delotel. 9250. Lua 9250, contato radar na decolagem, sua via sai da Puca para o nível 350. Puca 350. Corredor Axé, decola da 17, controle 120.8, torre 18.6, e o transponder é o 01.60. O 250 decolado 224, chame o controle 120.8. Monitoring de resgate copiado, modifique o seu transponder para 0157. Passe a proa 045 durante 20 milhas. Bem, chegou 9250, livre de desvio, já passa a terra. Eu vou estar na volta. Controle, o Papatango vem de Alatão, está estabilizado. Papatango, Vita Serra da Terra, complete aproximação, chame torre na frequência 118, próximo a meia dúzia. 18.62, já. A aeronave da Gol, o Gol 2067? Afirmo, 2067, autorização São Paulo, Guarulhos. Ok, o 2067 está autorizado, Guarulhos. O nível é o 360, via UPSU 10 até Pubave. Decola da 10, saída Sanvo 1, a transição é Motiva. Controle 120.8, transponder 5515. Perfeito, é 360, rota para o piloto 10, Pubave. Decolando a 10, são 1, transição Motiva. 208 é o controle, o código de transponder 5515 é o gol 2067. Correto, gol 2067, chame o pushback acionamento. Pode chamar, muito obrigado. Uso pista na 0, vento 190 graus, 089. Maceió. Preciso, Maceió. Fica bem melhor a formação, está pro lado de Gelmo mesmo. Pesado, chama pushback, TAN 3437. Reporta o push, TAN 3437, pegando. Chegou o fio uniforme autorizado para o cruzamento da pista no 7. Quebec, Mike, Lima. Na Lima, mantenha a posição e chame o sol. Lino, 2 anos, décima 1. Papatango, acho que é Golf Kilo. Good afternoon. Go ahead. Papatango, acho que é Golf Kilo. Approve a taxi. Call me, taxi, papá. On the team 7104. Golf Kilo, clear to cross runway 17, then taxi via Quebec, Mike Lima. Lima, maintain position, call ground, 121.1. Golf Kilo, affirmative, but approve a taxi until taxi Lima. Alfa Golf Unicorn, está autorizado táxi via pátio e pátio 1 e pátio 3. Tango China Hotel, Solas 29, libere a direita, chame o som. 1, 2, 1, e decimal. 1, 2, 1, decimal. Decola da 1-7, saída Momo e após Cogibo. Após Cogibo, direto para radial 288. Coordenação com o controle, o mesmo opera 120.8 e o transponder 5475. Modulou, por gentileza, passa um check rádio ininteligível a mensagem. Para Tango, que o Romeu Oscar não atrapalhou o conhecimento do controle a reportar, considerando o pouso 1551 na frequência livre. Ok, Oscar Golf Kilo, clear taxi via apron 1 until apron 3. Fly via apron 1. Okay, are you ready to copy? Okay, it's clear, Serra Bravo Uniform Fox. Flight level 090 via flight plan route. Departure from runway 10. After takeoff, left turn, Lotar departure, and departure frequency 120.8, scope hold 5476. Correct, Oscar Golf Kilo, report to startup on apron 3. Vitor Charlie Hotel Sand, prossegue para o pátio 3. Autorizado, via Kilo, até o pátio 3, Vitor Charlie Hotel. Pushback TAN 3, 437. 3437, aguarde para o push. Guardando. Não. 3437, está autorizado o pushback e chame táxi. Autorizado, reportado ao táxi. 3437. Fala, azul 4463, autorização para Ilhéus, 8 horas. Azul 4463, autorizado Ilhéus, nível 180, conforme, via Whisky 33, decoral, decola da 10, saída Sanvo 1, transição coral, o controle 120.8, o transponder, acione o 0220. Chame para o pushback acionamento do 4463. Esquerdo Zulu, está pronto para cópia, Cairo Lorenzo. Está autorizado, Cairo Lorenzo, nível 040, via rota do plano, decola da 17, saída Arbor 1, após direto Cairo, o controle 120.8, torre 186. Transponder 0141. Abatão Grupo 30 Juliette, informe POB autonomia alternativa. Solo Gol 2067, finalmente em posição, Piqueirão. Autorizado, Chantal Push, Gol 2067. Chantal Push, obrigado. Confirma apenas o POB? Juliette, confirma o POB? Vitorinha Juliette, autorizado. Táxi até a ótica, reporte no ponto de espera. Ajuste no 0 no 4. Papatango Chiquilo Zulu 062 a bordo, autorizado. Acionamento, reporte táxi. Sessão 3437, 90 a bordo, 4 horas, alterna com fim. Sessão 3437, táxi via Pátio, Índia, ponto de espera da 10, 18-6, a torre. Pátio Índia, 18-6, Sessão 3437, obrigado, bom trabalho. Boa viagem. Obrigado. Papatango Vitorino e Juliette, autorizado alinhar e decolar, pista no 7, vento variável com 8 nós. Marcador de Serra, contato radar 52 milhas noroeste de Salvador, monte quadril para 5530. O presente voo na proa de Amã, reporte na idade de vida. Paulo, voo 2017 para o Puxa. Autorizado, senhor táxi. Pode mandar, 2017. Confirme o POV, o Assarragor de Costa. Ei, táxi autorizado, e a parte principal, táxi Índia e táxi Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre, frequência 1-18-95, ajuste de altímetro 0-4. Autorizado, táxi, Alfa, torre 2. A 8, meu voo. 1208. Autorizado, Salvador Ilhéus, nível visual 125. Decola da pista. Confirme o nível, que irá manter até Coral, até Ilhéus, do esquentamento. Sente, autorizado. Salvador Ilhéus 120 ao nível, plano Yankee, via rota do plano de voo. Decola pista 17, curva à direita, saída Coral 1 Bravo, controle Salvador 120-8 e aciona o 5502, Whisky and Tank. Pátio 5 com quantos a bordo, isso que é que faz? Ok, já está autorizado o acionamento no pátio 5, chame a torre para o táxi 118-95-9094 na lista. Tá passando o for number 2, request on Abel. 208. 208, obrigado. Number 2. It's approved, request to taxi Oscar Golf 50. Yeah. Comandante, boa tarde, Otan 3437. Otan 3437, contato radar na decolagem, subavia sair da Arboruna para o nível 360. Via para o 360, Otan 3437. Ok, Oscar Golf Kilo number 4. The POB? That's right. Okay, taxi approved in April, taxi India and taxi Alpha to Hunting Point on 310. Bueno, Eric Altar 118 small 6 QNH 1014 Oscar Golf Kilo. Pimo, Gentilho Zulu, agora de coordenação com o controle, ok? Informo a aeronave de pequena performance, mantendo o litoral sul, aguardando uma restrição com o controle. Tango Uishi, Kilo Zulu, desconsiderem qualquer restrição, autorizado decolagem, pistão no 7, vento 200 graus, 08 nós. É, o táxi autorizado, chame na saída do Parque 3. Táxi, o voo 2067, temos 176 a bordo, 4 horas de 11, alternando o galeão. 167 da Gol, táxi autorizado via parte principal. Taxiway Índia e Taxiway Alpha até o ponto de espera, no ponto de espera chame torre, frequência 118.6, o ajuste de altímetro no 094. Boa viagem. Obrigado, Índia Alpha 186 e 14. Até logo. Salvador, muito boa tarde. Papatango, Oscar Golf Uniforme. Papatango, Oscar Golf Uniforme, contato radar na decolagem, subavia, saída da Momo para nível de voo 100. Via, saída da Momo 100, Oscar Golf Uniforme. Abatango, esse quilo Zulu, contato radar na decolagem, subavia saída Arboruna para 4 mil pés. 1-0. Para presente, atende para o 2500, sair em missão. Abatango, esse quilo Zulu, planeta recancelado 1543. Mantenha o nome do pés no corredor achar inicialmente, aguardando 2500 direto ao Cairo. Vitor, Charlie, Hotel, autorizado ingresso no pátio principal, com Antônio mesmo, chame na Taxi Lima. Já estamos referindo de direto com o trânsito? Passando o Vitor Índio Juliette. Confirmeira, mantenha o meu país até Cairu. Seguinte. Zulu, cleared for takeoff runway 10, wind 190 degrees, 10 knots. Apenas está entrevista algum desvio? Sente. Tá 3804, autorizado voar direto Duna, descida para 3000 pés, ou ajuste na 014. Direto Duna para 3000, 1014, 3004, obrigado. Tangoshka will fuel airborne at 45, call departure 120.8. Roger, 120.8, thank you very much, have a nice day. Social Hotel, taxi Lima, Mike, reposte na Quebec para o cruzamento. Salvador de Aplante, good afternoon, this is Papa Tango, Oscar Golf, Kilo. Passing 600. Papa Tango, Oscar Golf Kilo, radar contact on departure, climb via Lothar departure at level 090. Climb via Lothar departure until level 090, Papa Tango, Oscar Golf Kilo. 1867, boa tarde, autorizado Salvador para Brasília, via rota do plano de voo, nível autorizado 400. Decola da pista em uso 10, com primeira curva à direita, saída Arbor 1, transição Elefa, controle 120.8, transponder 5533, o gol 1867. Quem é autorizado 400 para Brasília, decola da 10, com curva à direita, saída Arbor 1, transição Elefa, controle 1208, transponder 5533, o gol 1867. Portão 7, me pronto para pushback acionamento. Portão, confirme o Wake aqui em Salvador, está em fase de teste ou já existe ou não existe? Não consigo compreender. O sistema eletrônico que pediu plano de voo pelo Wake aqui em Salvador está operando ou não tem nenhuma operação via isso? Não existe. Ok, obrigado. Papa Tango, Xinha de Tango, autorizado. O ingresso é continuado pronto, canseiro no 7. Rapaz, o ajuste na 014. 4000 na 014, vou ficar. Rota 04, desça para 2 no país, o ajuste na 014, autorizado em SXV, pistão na 0, reporte estabilizado. 2000 na 014, permanece estabilizado, para 3804. Salvador de Pacho, desça para Tango, Oscar Golf Kilo, request. Papa Tango, Oscar Golf Kilo, go ahead. Request by heading to that position at present moment. Papa Tango, Oscar Golf Kilo, clear it. That's right, clear. Você que é Zulu, tráfego 1h08, rumo Nordeste, 1 Alfa 320, passando no nível de voo 050 em descida para 2, seu pai. Aguarde mais 27 para a subida para 2.500 pés. Tango, por gentileza, informe a razão de subida. Tenente Whisky Yankton, uma tem a posição aguardando para a decolagem. O Ixen Tango, aguarde instante, ok? Iremos correr na tua controle. Qual é o 067, decolada 50, chame o controle. Em 120, desse nome, por favor. 208, obrigado pelo serviço. Controle, Salvador, muito boa tarde. É o gol 2067. Gol 2067, contato radar na decolagem. Pelos atos aí da São 1, após 2 mil pés, voo giratória, distribuído para nível de voo 360. 2 mil pés, Nida, e ascensão 360, voo 2067, obrigado. Salvador Departure, Papa Tango Africa, go Kilo, request right, slight deviation to avoid field up. Confirming heading, how many miles? More 20 minutes, heading 080. 080, confirm how many miles? 20 miles. Roger, leave the deviation, ask the Gulf Kilo. Tango, Whisky, Yankee Tango, contato radar na decolagem, suba via, saída Coral Uno Bravo para nível de voo 120. Coral Uno Bravo, ascensão 120, isso é certo. 3804, chame torre na frequência 118, decimal 612. Torre 1986, 3804. Torre Salvador, boa tarde, 3804, passando em dia Serra. 3804. Autorizando pouso pista no zero, vento 190 graus, 099. Pouso pista no zero, tá 3804. Tango Oscar Golf Sierra, dispara 2 no pés, o ajuste no 0-1-4, autorizado a LSFP, pista no 0, reposta estabilizada. Golf Sierra. Tango Whisky Yankee Tango, controle. Controle, Whisky Yankee Tango. Confirme sua razão de subida? Está matando o pés, mas tem como subir agora para 1500. Gente, Tango Whisky Yankee Tango, razão de subida, critério. Razão de subida, critério, Whisky Yankee Tango. Tango Whisky Kilo Zulu, fique atento para o tráfego do Tango Vitorino de Juliette, Papa Alpa 32, prosseguindo para Raizu também, estimado de pouso em mais uns 10, aproximadamente 10 minutos. Gente, Tango Whisky Kilo Zulu, não há mais nenhum tráfego de conhecimento do controle a reportar, para ser parado de coordenação. Gracias. Tango Oscar Golf Kilo, confirm your estimated time and arrival. Obrigado. De qualquer forma, vai se necessitar uma pro 220 aqui aproximada. Frente, livre desvio. Passa 2230, livre de desvio e a porta termina. Estabilizado, Oscar Golf CA. Capitão Golf CA, completa aproximação, chame torre na frequência 118, decimal meia dúzia. 118, meia dúzia, obrigado. Torre, boa tarde, Oscar Golf CA. Papatão Oscar Golf Sierra, boa tarde, informe intenções. 1-0. Quente, após o pouso, segue para que parte, Oscar Golf Sierra? 3, valores. Quente, Oscar Golf Sierra, autorizado, pouso, pistão no zero, vento no 90 graus, 10 nós. Ok, certo. Eu vou 463, Salvador, 1h40, POB 111. Azul 4463, táxi autorizado via Taxi Índia e Taxi Alfa do ponto espera no ponto espera Chame Torre 118.6, o ajuste de ótimo do maior não está. 2014, ponto espera 18.6, Azul 4463. 771, call now, frequency 120.8. Azul 2771, qual que é dentro? Passa 2230, confirma mais quantas milhas era manter esta prova? Aproximadamente 25 milhas. Deixa no ponto de espera da 1 do próximo. 2463, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, galera. Está com o ponto de espera. Route 771, radar contact 5-4 miles southwest in Salvador VOR, flight to Bonad, report to Red Fort Center. Roger, clear descent at level 050, KNH 1014. Passeira 2230, autorizado descida para 4.000 pés, logística 0 na 4. 4.000, 1014, 2230. Solo 1867, posição 7 para o Quebec. 1867, coordenador de solo, após o TAM passar em retaguarda. está autorizado, chame o táxi. E após a passagem do sistema retaguarda, autorizado, reportará para o táxi no 800. Não, né? Novo, já. 2230, autorizado para o de Duna. Oscar Golf Sierra, autorizado, Alfa Kilo para o Parte 3, fica atento ao sinal do outro. Já. Quatro, quatro, meia, três. Autorizado, decolagem, sistema zero, vento no 90 graus, 1-0 nós. É autorizada na pista 0-4. Boa tarde, estou 3378, aguarde a cópia, Fortaleza, o ajuste de altitude 1-0-4. Oscar Golf Uniforme, serviço radar terminado a 37 milhas noroeste do BR Salvador, mantenha nível 100, frequência livre. Afirmativo, para formação de voo, centro Recife 126.85, alternando 125.45. Tolemoito, bom dia, boa tarde, azul 4463, decolando